você também. No último vagão, tá saindo o trem. O Jardim São Paulo, recanto dos humildes. www.ladrão, da Vila Matilde. Na 9 de julho, aí nem me conta. Bam, bam, bam, fumou de ponta a ponta. Vê se esquece, vê se esquece. Segura sua loucura, dá um break no back. Da Vila Rosina, Perus, Pan. Gol que voa ao Bandeirantes, 23 de van. Rei do silêncio, tio nem me viu. Lucrécia e Ipanema, cidade de abril. Babilônia, tô fora, mano, vou me jogar. Dedo mole que aperta, foda-se quem vai chorar. Propopou, pra papá. No fogo do inferno, eu não vou queimar.